tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? sucessos de ouro e platina. É aqui na Antena Web. É aqui na Antena Web. Yeah. Agora, na sua antena web, ouro e platina. Yeah. está a ouvir Ouro e Platina. I'm making happy with the one thing that you never had. Baby, Ouro e Platina. Ouro e Platina. Ooh, sometimes the truth is harder than the pain inside. Yeah. Ooh, sometimes it's the broken heart that decides. Close the gostou da música que ouviu? Pois a que vem a seguir é ainda melhor.